Assim diz o Senhor, meu Deus, as nações eu vou abater. Eu solto os reis, abro as portas e elas nunca vão se fechar. Irei adiante, endireito os caminhos, quebrarei as cadeias, os tesouros escondidos te darei, para que saibas que eu sou. Salvação, meu refúgio, Deus oculto, Salvador, em ti confiarei. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que tu és o Senhor, o Deus de Israel. Eu criei a terra e fiz o homem, estendi os céus com minhas mãos. Não há segredo em teus planos, buscarei a ti em toda a nação. Por Israel, não te envergonhes, pois a eterna salvação vem de ti, Senhor. Eu declaro que em ti a justiça vai fluir. Salvação, meu refúgio, Deus oculto, Salvador, em ti confiarei. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que tu és o Senhor, o Deus de Israel. Olhem para mim e sejam salvos, terra inteira venham. Salvação, meu refúgio, Deus oculto, Salvador, em ti confiarei. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que tu és o Senhor, o Deus de Português e Worship, acústica, guitarra e piano, 182 BPM.